sorriso, querendo me encontrar. E as estrelas lá do céu vão me guiar. Vou voando e deixo o vento me levar. Na bagagem um pedido, uma oração. Pro anjo te buscar.